756 votos, 32,49% dos votos válidos para Leonardo Nogueira, 3.506 votos. Professor Cássio Gomes, até o momento, 530 votos, 4,91% dos votos válidos. Vamos agora ao resultado, até o presente momento, da votação para vereador Batista Pereira, né? Nós já temos aí praticamente também alguns números na ponta para uma vaga no Legislativo Municipal. Pois é, Ricardo. Então, 75,38% das sessões totalizadas, é você que está ouvindo através da Rádio Cidade também, foram 11.480 votos a votação, né? 75,38% das sessões totalizadas. E saindo aqui 270 votos nulos, que dá um total de 2,35%, e 120 votos em branco, com um percentual de 1,05%. Para vereador, até o momento, 765 votos, e do MDB está à frente, com 765 votos, seguido pela Edilza do Vale, 567 votos. E olha aqui, uma surpresa, hein? A Bidonzinho da Saúde, 556 votos. Até o momento, a terceira colocação é postulante a uma das vagas e é debutante. O Abdonzinho, inclusive, falou hoje no local da votação dele. Com 575 votos. Professor Leilivan Martins, com 549 votos. Rafael Sampaio, 538 votos. Professora Edna Quaresma, 528 votos. Monatim, com 485 votos, Ariana Rosa, 483 votos, Benoni José, 426 votos, Mária Moura, 407 votos, Ellen do Dr. Lucas, 361 votos, Danildo Castro, 335 votos, Ilana Caetano, 334 votos, Devaldo Nunes, 309 votos, professora Jeane Vieira, do PT, 306 votos, Carol do Itamar, 293 votos. Edilson Vieira, 239 votos. Dário Lucena, 237 votos. Vitor Fernandes, né? 190 votos. Carlos da 187 votos. Carlene Seguros, 177 votos. Nailson Alves, 170 votos. Lindomar Amâncio, 136 votos. E esses números, eles vão se atualizando, né? Pastor Antônio Mariano, 133 votos. Joaquim Filho, 127 votos. Bel, 117 votos. Douglas Oliveira, 105 votos. Iada Barrinha, 80 votos. Manuel Lopes, 71 votos. E aqui segue a votação já apuradas nas sessões 78,46%. Então, daí, Ricardo, faltando ainda cerca de 12%, né, na votação. Isso significa que ainda teremos muito... Faltam seis sessões ser apuradas aqui, mas, segundo os dados do TSE, essa é a votação. Já atualizou novamente aqui, ó, Iris Moreira, 810 votos, Edilza do Vale, 622 votos, Abidonzinho, 615 votos, Lívia Nogueira. Então, tá aqui... são 11 vereadores, 10 votos. Edilza do Vale, 622 votos. Abidonzinho, 615 votos. Lívia Nogueira. Então, está aqui, são 11 vereadores do município de Valença, Ricardo. Está aqui essa parcial com o Abidonzinho da Saúde, que é, aí, vamos dizer assim, a surpresa, né? Porque não é postulante, é uma das vagas e é debutante. Ou seja, ele ainda... candidato pela primeira vez. É verdade, né? Nós temos realmente alguns nomes, né, que figuram aí de forma que realmente chama a atenção, né? Daqui a pouco a gente traz esses números, Batista, porque nesse momento está sendo fixado aqui, está sendo fixado ou foi feita uma correção ali? Correção, né? Então vamos lá, vamos trazer agora aqui. Nesse momento está sendo fixado aqui, está sendo fixado ou foi feita uma correção ali? Correção, né? Então vamos lá, vamos trazer agora aqui Mas agora sim, né? Sessão de número 94 sendo fixado já já. Vamos trazer os números da cidade de Lagoa do Sítio, né? Que também é a jurisprudência aqui da 18ª Zona Eleitoral. Procura para mim aí, por favor, a sessão de número 94. Acredito que seja também da Zona Rural do município, assim como a sessão de número 77 que está chegando agora também. Bom, professor Cássio Gomes... 10 votos, Marcelo Costa, 11 e Leonardo Nogueira, 13 votos na unidade escolar. Chegando agora também. Bom, professor Cássio Gomes, 10 votos, Marcelo Costa, 11 e Leonardo Nogueira, 13 votos na unidade escolar do município de Palmeirinha, da zona rural de Palmeirinha, zona rural de Valença do Piauí. Sessão de número 77, também sendo fixada aqui. Da localidade Isidória. A unidade escolar aí, meu caro Batista Pereira? Miguel Lidiano. Unidade escolar Miguel Lidiano. Vamos lá. Cássio Gomes, votos, Marcelo Costa. Miguel Lidiano. Unidade escolar Miguel Lidiano. Vamos lá. Cássio Gomes, votos, Marcelo Costa, 89, Leonardo Nogueira, 68 votos. Vamos agora para o resultado da sessão de número 76, também da localidade Isidória, zona rural. Cássio Gomes, 15 votos, Marcelo Costa, 89 e Leonardo Nogueira, 65 votos. Vamos agora às últimas sessões, né? Praticamente finalizando a sessão de número 124, restando apenas três sessões, para a gente trazer o resultado, né, o resultado oficial dos números do TRE e do TSE. Cássio Gomes, 39, Marcelo Costa, 98, Leonardo Nogueira, 54 votos, sessão de número 124, de onde... caro Palmeirinha, vamos lá, agora sim o resultado, vamos agora já trazer aqui com Batista Pereira o resultado do município de Pimenteiras, que é a 89ª, não é isso? Vamos agora já trazer aqui com Batista Pereira o resultado do município de Pimenteiras, que é a 89ª, não é isso? Por enquanto a gente segue aqui na 18ª Zona Eleitoral, com 88,89% das sessões totalizadas até o último momento. O prefeito Sávio Moura parece que se consolida, né, em sua reeleição com 75,31%. Até o último momento, o prefeito Sávio Moura parece que se consolida, né, em sua reeleição com 75,31% dos votos válidos, o que corresponde a 2.779 votos. Segue com 24,69%. 911 votos. Vamos agora à cidade de Pimenteiras, que faz parte da 80ª Zona Eleitoral, também aqui no cartório eleitoral de Valença do Piauí. Verdade, Carlos. Uma das eleições mais disputadas nos últimos tempos em Pimenteiras. Para se ter uma ideia, lá lidera a atual prefeita e candidata à reeleição, Lúcia Lacerda. Ela obteve 54,26% dos votos, num total de 3.606 votos até o momento. E o Tony Feitosa, candidato do PT, com 45,74% dos votos totalizados até o momento, 106 votos até o momento. E o Tony Feitosa, candidato do PT, com 45,74% dos votos totalizados até o momento, com 3.040 votos. Então, Ricardo, dá aí menos de 500 votos, né? E pouco mais de 500 votos à frente. Então, uma eleição muito disputada, né? E já era anunciado isso pelo acirramento político, pelos problemas que tivemos lá, que não foram... Mas realmente tivemos problemas de ordem de vias de fato, enfim. Uma série de problemas que aconteceram em Pimenteiras, mas que foram contornados. E aí está o resultado. O Arc- acirramento político durante todos esses 45 dias resultou nessa votação bastante apertada, aperreada, com uma diferença aí de 500 e poucos votos, um pouco mais de 500 votos na liderança da atual prefeita Lúcia Lacerda, que tenta a sua reeleição. Quer, Ricardo? Muito bem, o Batista vai trazer agora para a gente já já a diferença de votos. Nosso primeiro colocado, já reeleito, o prefeito Marcelo Costa, em relação... Muito bem, o Batista vai trazer agora para a gente já já a diferença de votos do primeiro colocado, já reeleito, o prefeito Marcelo Costa, em relação ao segundo e ao terceiro lugar, que é o Leonardo Nogueira e o professor Cássio Gomes. Vamos agora à cidade de Novo Oriente, né? Com cerca de... Deixa eu ver aqui o percentual, 100% das sessões totalizadas. O prefeito atual Afonso Sobreira vai à reeleição com 2.841 votos. O candidato doutor Marcos Vinícius, que é ex-prefeito do município, obteve 1.373 votos. Vamos agora à cidade de Elesbão Veloso, que também faz parte do Zambito. Né? Lá, 96,36% das sessões totalizadas até o momento, Ronaldo Barbosa, que é ex-prefeito, né? concorre agora com a indicação do atual prefeito, 5.862 votos. Doutor Clériston, do Partido dos Trabalhadores, obteve até o momento 5.250 votos. Né? Algumas eleições, Batista Pereira, estão acirradas, né? A exemplo de Pimenteiras, como você falou agora há pouco, e outras cidades do interior. A cidade de Inhuma, que ainda não temos, estão acirradas, né? A exemplo de Pimenteiras, como você falou agora há pouco, e outras cidades do interior. A cidade de Inhuma, que ainda não temos o resultado oficial. Mas no município de Novo Oriente, já temos 100% das sessões totalizadas e levando a reeleição do atual prefeito lá na cidade de Novo Oriente do Piauí, o bioquímico Afonso Pereira. Muito bem. Outra eleição que não é aperreada, foi até tranquila, município de Aroazes. Lá o atual prefeito, Manuel Neto, já com a eleição matematicamente definida, com 3.482 votos, uma somatória de 77,91% dos votos. Vence a eleição lá em Aroazes, 3.482 votos, uma somatória de 77,91% dos votos. Vence a eleição lá em Aroazes. E o candidato da oposição do Podemos, o Neto do Azul da Serra, com 987 votos, num total de 22,09% dos votos totalizados até o momento. Ou seja, praticamente eleição definida, o da Serra, com 987 votos, num total de 22,09% dos votos totalizados até o momento. Ou seja, praticamente eleição definida, com mais de 2 mil votos de diferença, tem aí o candidato Manuel Portela Neto, no município de Aroazes do Piauí. Como todo o pleito foi tranquilo, foi ordeiro, e uma eleição bastante tranquila, aliás, a reeleição tranquila do candidato Manuel Portela Neto. Vamos agora ao município de Inhuma do Piauí. Lá também a eleição matematicamente definida, segundo o TSE. Lá, o doutor Elbert Holanda, candidato à reeleição, com 5.540 votos, é reeleito. Mais uma votação apertada. O doutor Rafael Gonçalves tirou 5.255 votos. Ou seja, praticamente 250 votos de diferença. Uma eleição muito apertada, totalizando 48,69% dos votos apurados lá no município de Inhuma. Vamos saber um pouquinho com relação aos vereadores que lá possivelmente estão eleitos. André Alves, com 1.122 votos, candidato do PP. Cássio Leal, 789 votos. Romo Gonçalves, 670 votos. Antônio José, 610 votos. Professor Ronaldo, 595 votos, Sebinho, 12 votos, doutora Amanda, 479 votos, Luiz Alberto, 439 votos, doutor Samuel Leal, 439 votos, Maicon, 417 votos, e está aí, então, os vereadores no município de Inhuma do Piauí, e lá a vence a eleição com uma diferença, essa uma margem apertada. Eu queria que Gilberto colocasse aí também, bastante curioso, Gilberto, o município de Dom Expedito Lopes, daqui a pouquinho também. É Ipiranga do Piauí, que fica também próximo a Inhuma, lá a eleição praticamente, matematicamente definida. Elvis Ramos vence Ricardo Leal com de 66% dos votos, com 3.791 votos, Elvis Ramos. E o Ricardo Leal obteve 1.868 votos. A oposição também foi guerreira no município de Ipiranga, mas consolida-se então a reeleição do prefeito Elvis Ramos. Lá no município de Dom Expedito Lopes, 80% das sessões totalizadas. Pode ser que tenha uma reviravolta, né? Haja visto o município de Ipiranga, nós temos históricos de eleições bastante apertadas. Por exemplo, o atual prefeito venceu por um voto na eleição passada, de 2020. Nesse ano, ele indicou o Gilvar Ramos, que vai perdendo. Por exemplo, o atual prefeito venceu por um voto na eleição passada, de 2020. Nesse ano, ele indicou o Gilvar Ramos, que vai perdendo a eleição lá, com uma diferença pouquíssima, né? Enquanto Abimael Lima está com 2.438 votos, o Gilvar Ramos, que é o candidato do atual prefeito, obteve até o momento 2.300... O Gilvar Ramos, que é o candidato do atual prefeito, obteve até o momento 2.339 votos. Então, dá de 150 votos, né? Menos 150 votos, a diferença lá no município de Dom Expedito Lopes. Lá em Picos, 26% das urnas apuradas até. Pablo Santos, 7.154.089 votos, ou 40,89%, com 5.097 votos. O candidato Cassino, um total de 100,71% dos votos apurados. Eu queria pedir. Eu queria pedir ao Gilberto também que pudesse dar uma olhada aí na região aqui de. Assim como também. Ricardo, trazendo mais uma informação, Ricardo. Muito bem, trazendo agora mais informações ao vivo aqui pela TV Grande Rede, Rádio FM Cidade, né? Nesse momento nós temos aqui o total de 86,15% das sessões totalizadas em zona eleitoral. Nós temos o prefeito Marcelo Costa das sessões totalizadas em zona eleitoral. Nós temos o prefeito Marcelo Costa com 41% dos votos válidos. Leonardo. Não,